A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. De Moscou para o mundo, Voz da Rússia, programa Onda DX. Olá, boa noite. Eu sou Danilo Nonato. Estamos iniciando mais uma edição do programa Onda DX, a emoção no mundo das ondas curtas, internet e FM. Aqui você recebe dicas e informações de tudo que está relacionado com o mundo do rádio. O programa Onda DX é feito para você e por você. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Ouvintes da Voz da Rússia, mais uma vez, boa noite. Eu sou Danilo Nonato. Em nossa participação especial de hoje no programa Onda DX, vamos conversar com o jornalista âncora da rede de rádio All News do Brasil, a CBN, a Central Brasileira de Notícias, do grupo Globo Rádios. O nosso convidado de hoje é o jornalista radialista Roberto Nonato. Roberto, boa noite. Obrigado por aceitar o convite para a nossa entrevista aqui na Rádio Voz da Rússia. Ainda criança, você ouvia rádio? Conta pra gente. Costumava sim, Danilo. Eu ouvia muita rádio AM, muito FM, especialmente porque eu nasci em 69, então no começo dos anos 80, quando a febre das FMs tomou conta do Brasil, e aí eu conseguia ouvir muito mais, porque a qualidade de som sempre foi muito melhor do que o AM. Mas lembro de ter ouvido muito AM, muito programa, porque meu pai ouvia AM, né? Por exemplo, ouvia o Zé Bétio, quando ele tinha programa, ouvia o Gil Gomes, o próprio Eli Correia, enfim, os grandes nomes do rádio AM no Brasil, eu ouvia porque meu pai ouvia. E, particularmente, eu comecei a ouvir muito mais rádio quando surgiu as FMs, ou surgiram nos anos 80, né, com um pouco mais de força do que no final dos 70. E, além disso, eu sempre fui muito ativo em participação de promoções. Rádio dava um LP, uma camiseta, eu participava e fui conhecendo um pouco mais de perto o ambiente de rádio, conhecendo locutores, operadores, pessoal de promoção. E isso foi, de algum modo, me conquistando e fazendo com que eu inclinasse para o mundo do rádio e começasse a perceber que era aquilo mesmo que eu queria, ali por volta dos 14, 15 anos. Roberto Nonato, nos conte sua trajetória na rádio Antena 1. Eu entrei na Antena 1 em 1989 para 1990, logo depois de eu ter tido a minha primeira experiência em rádio, que foi em São Sebastião, na Rádio Beira Mar. São Sebastião é uma cidade do litoral norte de São Paulo. E posteriormente eu vim para trabalhar na rádio Antena 1. Fiz exército nesse meio tempo e quando terminei o exército, por volta dos 20 anos, eu fiz um teste na Antena 1, acabei entrando. Aí fiquei na Antena 1 um ano e meio, depois fui para a Rádio Jovem Pan 2, que é uma outra locução, uma locução mais rápida, mais jovem. Depois fiz Rádio Eldorado, também para o público adulto, e voltei para a Antena 1 em 1993. E fiquei então 18 anos consecutivos na Antena 1, fazendo uma rádio adulto contemporânea. Aí ela começou a expandir esse processo de rede de rádios. É interessante porque você começa a perceber que tem algumas diversidades, obviamente, né, num país tão grande quanto o Brasil, de região para região. E aí você começa a receber um retorno de um ouvinte do Recife, outro de Minas, aí chega um retorno de um ouvinte do Rio Grande do Sul, e são sempre propostas diferentes, né, cada um pedindo exatamente aquilo que tem mais na sua região ou aquilo que é mais necessário para a sua região no que diz respeito à nossa comunicação. Então é interessante por isso, você consegue perceber essa diversidade que tem o Brasil numa rede de rádio a partir do momento em que você tem um retorno dos ouvintes. Era uma locução adulto contemporânea, né, para ouvintes com mais de 40, então uma coisa bem mais tranquila, bem mais calma. Foi uma experiência muito boa, muito bacana. Aliás, Danilo, eu devo estar voltando para a Rádio Antena 1 agora em outubro. Vou fazer de novo a rede de rádio deles pela manhã. Música. Você está ouvindo o programa Onda DX da Voz da Rússia. Hoje nós estamos entrevistando o jornalista âncora da CBN, Roberto Nonato. Roberto, a proposta de uma rádio All News assustou vocês lá da CBN, já que era um modelo novo de fazer rádio jornalismo desconhecido no Brasil nos anos 90. Sem dúvida nenhuma, Danilo. Eu entrei lá na Rádio Excelsior ainda, eu fazia um programa chamado Excelsior Classe A, que era música e notícia à noite. Posteriormente ela virou Rádio Notícias, ficou com esse nome provisório por uns 10 meses, por aí. Aí depois é que virou Rádio CBN mesmo, né, com o nome fixo, mas já a proposta All News já estava no ar desde de Rádio Notícias. Assustar, eu não sei se é a palavra, mas ela era uma aposta. Então você tinha uma incerteza se poderia dar certo ou não, porque como você disse, era uma proposta de fazer Rádio All News 24 horas por dia, e isso de algum modo preocupava, porque até então não tinha lugar nenhum. Mas aos poucos a gente percebeu que era possível, isso foi consolidando-se graças também à rede, né? Você tinha emissora no Rio, você tinha emissora em Belo Horizonte e Brasília, isso fazia com que você tivesse a possibilidade de suprir a rádio de notícias 24 horas por dia, porque se fosse só uma praça ficaria muito mais difícil, e isso foi se solidificando. E acho que o grande boom para a CBN foram as grandes coberturas, por exemplo, o CPI do orçamento, o impeachment do presidente Collor. Isso tudo fez com que a rádio ficasse transmitindo em loco e o tempo inteiro esse tipo de informação, sempre com análise também de pessoas, para que o público pudesse entender o processo. Isso fez com que a rádio se consolidasse. Posteriormente, quando foi para o FM, foi outro desafio, foi outro momento de se pensar, peraí, a gente já fez uma Rádio News e que no momento houve uma certa indecisão, ou pelo menos uma certa ansiedade para saber se isso ia dar certo. Vamos para o FM, será que vai dar certo em FM, público jovem e tal? E não, a aposta tornou-se muito acertada, a rádio deu muito certo também no FM, até por causa da qualidade de som, que é muito melhor, pelo menos na época era muito superior, e isso fez com que a gente conquistasse mais ouvintes, não só o ouvinte do AM, mas também aquele cara do FM que ligava o rádio para ir trabalhar no seu carro e ouvia a rádio CBN. Então foram dois momentos de aposta e de ansiedade para ver se ia dar certo. Primeiro, quando se criou a Rádio News. E segundo, quando ela foi para a faixa do FM também. Roberto Nonato, diante da expansão da internet, telefones a cada dia mais inteligentes, novos meios de música através de dispositivos móveis, o rádio necessita de se reinventar? Eu não sei se reinventar, mas eu penso assim, Danilo, você tem várias plataformas, mas quem faz rádio continua fazendo rádio, né? Por exemplo, você tem hoje um smartphone, você vai para o estádio. Então você já não vai para o estádio com aquele radinho de pilha pequenininho, mas você vai com o seu smartphone. Mas você vai estar sintonizado numa rádio porque você quer saber o nome dos jogadores, você quer saber quanto tempo falta para terminar a partida. E isso é continuar fazendo rádio. O que eu entendo é assim, é uma ligação. Você só não tem o aparelho antigo na mão. Pode até ter se você for saudosista e gostar. Eu, por exemplo, sou um desses, eu tenho vários aparelhos velhos aqui na minha casa também. Mas eu acho que o fazer rádio continua sendo o mesmo. E acho até que ele continua mais instantâneo, por exemplo, que a internet. Porque quando você joga alguma coisa na internet, no rádio você pode dar o mesmo foco para o mesmo tema via telefone. E na internet não, isso precisa passar por uma edição, por um editor. O meu repórter não, ele está na rua, pelo celular ele consegue fazer rádio. E na internet, para você jogar, você precisa passar por um editor, para o cara que tem que olhar o seu texto para poder jogar num portal de notícias, ou pelo menos espera-se que seja assim. Então, de qualquer modo, o reinventar, eu acho que é se adaptar a essas novas plataformas. Mas pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que caminha muito por isso. Eu acho que tem se tentado caminhar por esse lado. Por exemplo, o próprio fenômeno de rádios webs, você continua fazendo rádio, só que em outra plataforma. Então eu acho que o rádio não morre, ele se adapta a essas novas plataformas. Para mim, são complementares e não concorrentes. O